Bim, estás aí há mais de uma hora. Ouve, tens de enfrentar os factos. Essa coisa no espelho és tu. Aceita isso e abre a porta. Ei! Vai passear! Bim! É, vocês ainda estão a discutir? Ela demora imenso tempo de propósito, só para me irritar. Phil, querido, tens de aceitar. É menina. Está bem, para já vamos fingir que é verdade. Querido, ela está à procura de uma imagem. Oh, está a experimentar maquiagem. Até uma mancha perturba. Oh. Na idade dela, a aparência é uma prioridade. Bem, mãe, eu bebi um litro de sumo de laranja, tenho outras prioridades. Dou-te uma pista. Atingir este nível de estilo demora. Mãezinha! O Phil acabou o leite! Só porque a minha paciência se acabou. Curtis, não podes comer isso tudo! Curtis aceita o desafio. Ora bem, já chega! Curtis, se vais continuar a viver connosco à conta, tens de começar a contribuir com qualquer coisa. Acho que já evoluíste o suficiente, mesmo com esse cérebro pequeno, consegues viver em sociedade sem nos denunciares. Bom, o que eu quero dizer é que está na altura de encontrares trabalho. Se Curtis encontra búfalos, também encontra trabalho. Comeste as torradas todas? Bem, tu comeste os cereais, fica mosquitos. Vocês os dois, acalmem os jatos. Oh não, aborreci a miúda. Oh, já chega! Porquê que não repetes isso de pé, hein? Oh mãe! Obrigado! De nada, espertalhão. Vocês andam nisto há uma semana. Sabem o que é que merecem? Oh, não, não, não, não, tudo menos isso. Lloyd, tens a certeza? Está na altura de trocarem. Vão aprender a ser mais tolerantes se passarem umas horas no corpo do outro. Qual é Phil? Qual é Pim? É muito difícil de entender, peludo. Oh, é Pim, é. O seu nome é Phil e é o nosso aspecto. Vivemos com a família atrás, numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro, dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil do futuro, é o as do século XXII. Está de férias cá, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro, é a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro, é o ar do século XXII. Phil, Phil do futuro, é o ar do século XXII. Como é que vou andar no corpo da Pim? Mal consigo andar com as botas dela. Olhem para isto. Já está a mexer no meu cacifo. Pim, o pai prendeu-nos nestes corpos e não podemos fazer nada. Por isso vamos aguentar isto, está bem? Assim, ao fim do dia, podemos dizer à mãe e ao pai que aprendemos uma grande lição, que a tolerância é boa, lá lá lá. Depois podemos voltar a odiar-nos? Totalmente. Olá, Phil. Não te esqueças do cinema esta noite. Só se não fores assim vestida. O que é isso? Encontraste um palhaço explosivo? Vou divertir-me imenso no corpo do Phil. Ora bem, Curtis, vamos a isto. Entrevista de emprego número 1. Corpo direito, não grunhas. E mais importante, mantém bom hálito. Deve ser aqui que a Pim tem ciências. É a aula do Sr. Angst, ciências? Muito boa, Pimple. E quem disse que podias falar comigo? Estas devem ser as zombies da moda de que a Pim anda sempre a falar. Pimple, nada mal. Bem-vindos a mais um excitante dia de biologia. Tenho a certeza que estão felizes por estar aqui. Eu sei que estou. Alguém sabe definir anelídeo? Menina Lanke? É o sítio onde pomos a sombra. Não tem nada a ver. Mas pelo menos hoje apareceu. Mais alguém? Eu vi o Sr. Snugger. Alguém sem ser o capitão do grupo de ciência? Cândida? Um anelídeo é uma forma de vida pequena e ranhosa que me faz lembrar outra forma de vida, também nojenta. Que graça. Alguém consegue melhorar isto? Menina Diffy? Sim, fala-nos da tua família. Ah, é agora. Anelídeos. Qualquer membro de um filo de animais invertebrados, caracterizados por um corpo dividido em segmentos, por anéis transversais ou anelações. Menina Diffy está correto. Por outras palavras, as minhocas comuns. Sabe, Sr. Angst, não há nada de comum nelas. As diferentes espécies têm uma grande variedade de dietas, incluindo caçadores ativos e passivos, necrófagos, recoletores e sugadores de sangue. Ei, malta, olha para isto! Este trabalho foi feito para ti. Agora porta-te como se tivesses 4 anos. Sem natural! Totunga! Olha só! É ótimo ter bíceps. Podia fazer uns estragos com estes músculos. Quadra. Uma estância de 4 linhas. Se tiverem dificuldade em lembrar-se, podem usar um truque que eu inventei. Tchu, tchu, tchu, tchu. Aí vem a quadra. Alguém nos quer dar um exemplo de uma quadra? A Sr. Diffy? É o quê? Não quer divertir-nos com uma quadra? Mas que hipótese de humilhar o Phil? Sou uma sortuda. Oh, Sra. Feinstein! Sra. Feinstein! O vento chama a Hermione. Eu chamo a minha professora ao gramofone. Oh, Hermione! És a principal no alfabeto do meu coração. Aos outros deem louvores a Phil Diffy. Tem a mão. Oh, de lágrimas, Sr. Diffy. Mesmo de lágrimas. E agora a parte da dança. Oh. São muito rápidas, graças a um muco lubrificante que exalam dos poros. Um processo que será copiado e utilizado no transporte comercial em 2058. Pelo menos eu faria isso. Menina Pim, deu-me uma razão para viver. E acho que encontramos um novo capitão para a nossa equipa de ciências. Se tem de ir para alguém, que vá para ti, meu amor. Quer dizer, Pim. Vamos dar um grande aplauso para Capitão Pim. Tosca, tosca. Menina Kegel, parece um pouco constipada. Que tal ir 2 horas de castigo e voltar amanhã de manhã? Ah, Pim fica a dever-me por isto. Olá, toscas. Phil Diffy exige um pedido de desculpas pelo teu comportamento desta manhã. Desculpa, princesa, mas a única coisa que podes exigir é o dinheiro do corte de cabelo. Oh! Então, falaste demais. Kelly, não sou eu! Quero dizer, não sou ela, quero dizer... Porquê que fizeste isto, Pim? Bem, decidi divertir-me um bocado. E sou a irmã mais nova. É o que me cabe. E eu a esforçar-me para ficares bem vista na aula de ciências. Tão bem, aliás, que és a nova capitã da equipa júnior de ciência. O quê? Eu não acredito. Porquê que não me fizeste presidente para o estou desamparada? Pelo menos eu estava a tentar fazer uma coisa boa. Tu fizeste aquilo e zangaste de propósito. Oh, essa é a menor das tuas preocupações, maninho. Já chega! Isto acaba agora, Pimple. Vamos a isso, bailarino. Inscreve-te no clube de karaté. Pensas que me envergonhaste? Olha para isto. Eu, Pim Diffy, ainda durmo com boneca. Ah, por favor, não tens melhor. O meu cabelo! O meu lindo cabelo! Eu corto! Eu juro que corto! Vais arrepender-te. Nina Diffy, o que é que se passa aqui? Ela é que começou! Ele começou! Bom, isto não é forma de se portar da capitã da equipa de ciências. É verdade! Sou eu, Pim Diffy, capitã da equipa júnior de ciência. Até tenho um boné a provar. Ora bem, pessoal, o corredor é para circular, não para ficar. Curtis não conseguir trabalho nas cópias. Curtis não conseguir trabalho de palhaço. Curtis não conseguir trabalho de higienista. Bem, não podes desistir. Olha, imagina que está um grande mamute além. Não, isto é só hipotético. Vou caçar o grande mamute. A primeira lança falha. A segunda lança falha. A terceira lança falha. O que é que faço? Corre. É Lloyd mau caçador. Não. Volto a tentar. Atiro a quarta lança. Quarta lança? Lloyd é rico. A questão é que tenho um bom pressentimento com esta loja de ferragens. Vamos entrar. Anda. Já vem. Espera ali. Eu vou falar com o patrão. Oh, Zitunga. Como queiras. Desculpe, é a dona? Bem, uma fossa séptica precisa de ser desinfetada. Henrietta Mantis ao seu serviço. Oh, a propósito, pode deixar uma fossa séptica por desinfetar mais de um ano se usar barras de cloro. Estão em saldo no corredor 2. O meu amigo e eu vimos o cartaz de emprego. Oh, lamento, mas o lugar foi... Valha-me um barril de pickles de porco! Curtis! Bem, nunca vi tanto jeito para ferramentas. Está contratado! Já viram como está a Pimple? Alguém devia espremê-la. Hoje? Então e nos outros dias? Mas que parvinha! Batom, bem brilhante. Queridas, a Pimple e eu temos umas contas para acertar. E eu sei como lhe dar uma lição. O rímel. Roubamos as minhocas da aula de ciências, metemos na sanduíche da Pim e assim podemos ver a Pim engolir os vermes. Vou chamar-lhe Operação W. Porquê? W é muitos vermes? Ah! Oh. És um máximo. É claro! Killy, há uma coisa que tenho de te dizer sobre o Phil. Esquece! Eu nunca vou perdoar o Phil. Eu sou o Phil. Ah, pois! Linda saia, Phil. Quando tinhas 10 anos, deixaste o teu hamster fugir acidentalmente. Mas disseste à tua mãe que a frente de libertação dos hamsters o tinha levado. Eu não acredito que o Phil te foi contar. Tu é que me contaste. Eu sou o Phil. Phil? A Cândida e as zombies da moda estão a planear torturar a Pam na cantina. Eu tenho de impedi-las. Depois das coisas horríveis que ela te fez, e tu vais ajudá-la? A Pam pode ser mazinha, até cruel. Mas depois de trocar de lugar com ela, percebi que não é fácil. Então, o que fazemos? Bem, eu tenho um plano, mas preciso de ajuda. Consegues espalhar a notícia? Podes crer. Bem, é um bocado lento, mas serve. Combinado. Phil, isto é a nossa casa de banho! Vai-te para daqui! Curtis, podia usar estas coisas para arranjar a máquina do tempo. Olha, isto serve para equalizador de potência temporário. Tenho de arranjar emprego aqui, a menos suspeito. Ah, Henrietta não te deixa. Pensa, sou engenheiro positrónico. Ela contratou um homem das cavernas. Henrietta, gostava de me tornar membro da equipa de ferragens Mantis. Bem, tens alguma experiência? Bom, sou licenciado em engenharia a minha mulher diz que sou bom a arrancar ervas. Desculpa, filho. Se precisarmos de acabar com as ervas por aqui, usamos uma lata de herbicida em saldo do corredor 1. Então, como correu a entrevista? Está bem, Curtis. Olha, fui mal contigo há pouco, mas ajuda-me. Podes dar uma palavrinha à patroa? Se calhar acha, Curtis, uma boa palavra no cérebro pequenino. Rieta, ele... grande... Sim. Põe um avental. A sério? É. Oh, obrigado! E obrigado, Curtis! Tem sorte. Nem todos os aprendizes apanham um mestre como Curtis. Aprendiz? Mestre? Ao trabalho, mandrião. Olá, Pim. Belas botas. A sério? Obrigada. Vindo de uma pessoa tão estilosa como tu, significa muito para alguém como eu. Ser tão fuleira faz-me fome. Olá, meninas. Que lindeza. O que é que te traz à zona do 8º ano? Lanky, sai fora. Oh. Oh, eu só queria arranjar lugar. Ah, pois. Eu já soube da Operação V. Oh. Angola Sanduíche! Desculpa? Estás a crescer. Isso é verdade. Isto é delicioso. Ei, Snugger, queres morder? Podes crer. Quem é que disse que não há almoço de graça? Dois tolos e uma sanduíche é um bom material para o blog. Fui eu que fiz. Maionese, um pouco de aipo, sal e... Vermes! Desculpa? Tens vermes na sanduíche! Perfeito para Pim Diffy! Isto são vermes? Não admira que esteja tão boa! Obrigada, Cândida! Ah, espera aí! Gomas com forma de verme? Não, é impossível! Eram mesmo vermes quando os pus à Pim na sanduíche! Ah, grande coisa! Toda a gente come gomas de vermes! Ha! Foi por pouco. Espero que ninguém tenha visto. Tenho uma tatuagem. Não te preocupes, sai. Se dobrares, pisca-te o olho. Pensar que me vermos por ti. Sim, porquê? É, és a minha irmãzinha. Se alguém te pode torturar, tem de ser eu. Tens razão. Obrigada. Feliz maior. Uou, larga-me, loura. O teu boneco está ali. Sério? É. Sou eu outra vez. Esta miúda está muito contente por ter o corpo de volta. Até logo, mano. Bem, um abracinho. Mas, não te esqueças disso. Olá, eu sou o Lloyd. Olá, eu sou o Curtis. Espero que volte em breve. Oh, vou voltar. Pim, para que essa tralha? Oh, nada. É só um projeto em que ando a trabalhar. As zombies da moda vão ter uma surpresa.